temos mais idade pra brincar. Amor assim não dá, precisa me entender. Lembro o dia em que nos conhecemos, lindos planos nós fizemos, de amor e de prazer. Prometo não vou mais te procurar, não quero mais ficar sonhando com você. Prefiro então ficar sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, e sei que um dia você vai se arrepender. Já estou cansado de sofrer, meu amor. Fiz de tudo pra não te perder, meu amor. Vou dar nova chance ao coração, vou deixar entrar outra paixão, talvez assim consiga te esquecer. Já estou cansado de sofrer. Alô, som, canta, canta comigo, vai. Nós temos mais idade pra brincar, amor assim não dá, precisa me entender. Lembro o dia em que nos conhecemos, e dos planos nós fizemos, de amor e de prazer. Prometo não vou mais procurar, não quero mais ficar.